Nono volume da obra. Só quem pode equilibrar o animal racional é o mundo de sua origem. E assim, a vida continua até o término de sua existência. Muitos pensavam não durar o que estão durando, devido ao prolongamento dos anos de vida. A pessoa imunizada está completa de tudo. Chegou e alcançou o último degrau da vida, por conhecer e saber o que a vida é e o que o mundo é. Nesta fase de aparelho racional, todos se comunicando com o mundo racional, e daí a orientação racional, e todos vivendo racionalmente, por estarem em contato com seu verdadeiro mundo de origem. A origem é racional, é a origem de todos. E só quem pode equilibrar e governar o animal racional é o mundo de sua origem, o mundo racional. Então, recebendo todas as orientações precisas para o seu brilhante equilíbrio racional e para o seu brilhante progresso racional. Mas, para que tudo isto aconteça, é necessária a persistência na leitura, para sentirem no seu próprio eu o que é racional. E assim, vejam a fase mais brilhante, mais bela e mais pura que o mundo está atravessando, a fase de aparelho racional. Todos aparelhados no seu verdadeiro mundo de origem. A origem é racional, e o governo do animal racional está na sua origem. A origem é que prevalece sobre todos os aspectos e sobre todos os sentidos. Na origem está o ponto básico de tudo. Então, do ponto básico, vindo todas as orientações precisas para o brilhante equilíbrio de todos. E aí, os mestres do encanto, ficando todos assombrados e admirados, e dizendo: é verdade. Até que um dia, tudo o que precisavam saber foi esclarecido, num português tão simples, para que todos entendam perfeitamente. E os mestres do encanto, não sabendo como agradecer tamanha magnitude chegada para todos. E assim, as velhas tradições de que ninguém se lembra mais, pois tudo passou, tudo passa e cai no rol do esquecimento. Os costumes, os modos, as modas e os hábitos eram todos diferentes dos de agora. E assim também ficará no rol dos esquecidos esta fase de animal racional. Dentro desta fase, já houve uma infinidade de modificações. Por exemplo, no tempo da monarquia, os costumes, os modos, as leis, as vestes eram completamente diferentes de agora. Vejam que tudo passa, tudo cai no rol do esquecimento. E assim, esta fase de animal racional, que já acabou, vai ficar no rol do esquecimento, como as outras fases que já se passaram, as antigas fases. Agora, já de muito, entrou o mundo na fase racional, a fase de aparelho racional, a fase da verdadeira lógica, a fase que tem base e lógica. Todos hoje à procura da base e da lógica, e aí está a fase racional, a fase que tem lógica e base. E assim, todos com seus desejos ou com seu desejo realizado, por se encontrarem com a base e com a lógica. Então, nesta fase racional, vão esquecer da fase de animal racional, dos costumes, dos modos, dos métodos, enfim, de tudo, como já esqueceram das fases passadas. Para verem como tudo vai se modificando tão naturalmente para bem. Então, agora, nessa fase que já entrou há muito de aparelho racional, todos mais felizes do que nunca, por ser a fase decisiva, a fase de decisão do encanto, a fase do desencanto, e por ser a fase decisiva do desencanto, todos dentro do seu mundo verdadeiro, o mundo racional. O mundo verdadeiro do animal racional. E assim, vindo o fim desse mundo, que era encantado, porque ninguém dava solução do porquê dessa vida e do porquê do mundo. E agora, eis em suas mãos a solução do porquê desse mundo e do porquê dessa vida do desencanto. Estavam encantados, sem solução, e vindo o desencanto, que foi a solução e é a solução, para verem quantas lutas perdidas e quanto trabalho em vão nas antigas fases que já se passaram e que já entraram há muito no rol do esquecimento e de outras que não há nem mais vestígio de recordação. Então, a fase de animal racional é uma fase igual às demais que passaram e se acabaram. E assim, já há muito entrou a fase racional, a fase de aparelho racional, para que todos entrem em contato com o seu verdadeiro mundo de origem. A origem é racional, e tinha que chegar o dia de conhecerem a origem, o seu mundo de origem, o mundo racional, e saberem e conhecerem o porquê ficaram deformados como animais racionais. Hoje, todos cientes do porquê assim ficaram, de onde vieram, que foi do mundo racional, e para onde vão, voltando ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Hoje todos alegres e satisfeitos, por terem em suas mãos a sua situação e a de todos definida, resolvida e divulgada. A solução que nunca tiveram, por serem encantados. O encantado, por ser um encantado, não podia dar solução de sua origem e dar solução do mundo em que habita, por ser encantado. O encantado desconhecia que estava e era um encantado, porque o encantado não conhecia o seu verdadeiro natural, não conhecia a sua origem, não conhecia o seu mundo de origem, desconhecia a sua origem, desconhecia o seu verdadeiro natural, desconhecia o porquê do seu ser assim, e de formas que o encantado não tinha recurso nenhum para se desencantar. Então, por ser encantado, o sofrimento se multiplicava, fazendo sentir que o seu natural não era esse de encantado. Então, agora, com o desencanto em mãos, vendo e sabendo o porquê da situação do mundo ser assim, e a situação de todos ser assim. Vejam que prelúdio, viver sem saber por que vive, era a vida do encantado. Hoje, com todas as soluções trazidas pelo desencanto, todos vendo e sabendo o que foram, o que são, o porquê assim são, e voltando a ser o que eram, racionais puros, limpos e perfeitos, no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. Então, está aí um pedacinho das velhas tradições, que já caíram todas no esquecimento de todos. Tudo se passou e tudo é assim, até que cheguem no seu lugar verdadeiro, que é o mundo racional, o mundo verdadeiro do animal racional. No progresso racional é que vão encontrar base e lógica, vivendo a verdadeira vida consciente, porque estão cientes de tudo, cientes do porquê de sua existência e cientes do porquê do mundo. Então, é o progresso consciente, o progresso da lógica, com sua verdadeira base, com o seu verdadeiro ponto de partida para essa vida de racionais deformados, e chegando todos de volta a de onde partiram para essa vida, voltando todos à sua origem, como está aí a estrada em suas mãos, a estrada racional, a estrada do mundo racional, do mundo racional, do mundo verdadeiro, do aparelho racional. Então, o progresso racional é o progresso forte, porque é um progresso consciente. Forte, porque todos equilibrados racionalmente e recebendo todas as orientações precisas do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, o mundo verdadeiro que todos há muito procuravam. Sabiam que existia outro mundo, mas não sabiam como entrar em contato com esse outro mundo. E hoje está aí, em mãos de todos, como entrar em contato com esse outro mundo, que é o mundo verdadeiro de origem de todos. E assim, hoje, todos juntos e unidos ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, o mundo que pairava na imaginação de muitos que existia, mas não sabiam como entrar em contato. E hoje, todos de parabéns, em contato, juntos e unidos com seu verdadeiro mundo de origem. No mundo, ninguém esperava uma surpresa destas, das mais grandiosas, surpresa da maior admiração de todos. Todos admirados e impressionados com esta grande magnitude da maior grandeza do mundo, vir ao conhecimento de todos o conhecimento geral de tudo. E assim, muitos impressionados por essa divina graça universal, de todos conseguirem a verdadeira divina graça universal. Muitos impressionadíssimos e dizendo: é verdade, as provas todas aí estão, com base e com lógica, uma coisa das mais impressionantes que está se passando neste século. Ninguém nunca imaginou que seríamos surpreendidos pela verdadeira luz divina, que é a luz racional, a luz verdadeira do animal racional. E assim, muitos ou todos, clamando com uma voz só: estamos salvos eternamente. A verdadeira salvação eterna está no mundo, o desencanto do mundo e o desencanto de todos. E assim, muitos, impressionados e emocionados, dizendo: raiou no mundo uma nova luz, a luz que todos desconheciam, por todos desconhecerem a sua origem. E agora, todos conhecendo a sua origem e conhecendo a sua origem e conhecendo a verdadeira luz, a luz racional, que é a luz divina verdadeira. E assim, todos abraçados com o conhecimento da sua verdadeira origem, todos de livros nas mãos, que é a verdadeira bússola do mundo de origem de todos. E assim, todos em festa para o resto da vida, festejando de satisfação a despedida da vida da matéria, despedida solene de satisfação, despedida apoteótica dessa vida do nada, e todos marchando firmes para o seu verdadeiro mundo de origem, e os seus irmãos assistindo a todos e todos satisfeitos por voltarem para o seu mundo verdadeiro. Que beleza, que grandeza, que coisa sublime! Estarem todos no seu verdadeiro mundo de origem, na vida eterna, no seu mundo verdadeiro. Todos chorando de alegria, chorando de emoção e chorando de satisfação, por não voltarem mais a essa vida de matéria. Todos unidos e juntos dos seus irmãos no seu verdadeiro mundo de origem. Parecendo que o mundo de origem está longe e está tão pertinho, por nele estarem unidos pela índole, e a índole do ser racional, índole quer dizer origem. E assim, todos brilhando racionalmente, e todos vivendo aí na Terra, mais racionalmente, até o dia da partida para o seu verdadeiro mundo. Hoje, todos com o máximo prazer de viver, porque sabem o porquê que estão vivendo, sabem de onde vieram e para onde vão, e sendo orientados pelo seu verdadeiro mundo de origem. Então, havendo prazer e satisfação de viverem, pois convictos da maior realidade universal. E assim, essa vida continua na outra. Essa vida é a continuação da outra. Na outra, todos são puros, limpos e perfeitos. E nessa vida aí de matéria, todos deformados. Então, essa vida deformada é a continuação de um outro mundo diferente, puro, limpo e perfeito. Quer dizer, Ninguém morre. Tudo se transforma para chegar em seu lugar. Estava deformado e se transforma para o seu estado natural. E tudo se transforma naturalmente. Então, essa vida deformada é a continuação da outra de puros, limpos e perfeitos, porque tudo torna a voltar ao seu lugar, aos seus lugares. Então, tudo se transforma de deformado para o seu verdadeiro estado natural, e a transformação dessa deformação é para o seu verdadeiro estado natural, de racionais, puros, limpos e perfeitos. Então, tudo se transforma, mas eu falo em morte para melhor interpretação dos primários, para melhor compreensão dos primários, dos confusos. Então é preciso usar os termos de melhor compreensão, como morte e outros termos mais. Mas, na realidade, ninguém morre, tudo se transforma. Então, essa vida deformada é continuação para outra vida de puros, limpos e perfeitos no seu verdadeiro mundo de origem, porque tudo se transforma para o seu estado natural. Qual é o estado natural? É de racionais, puros, limpos e perfeitos na planície racional, no seu lugar verdadeiro. Então, é a transformação dessa deformação racional para o seu verdadeiro estado natural, de racional, puro, limpo e perfeito. O deformado para o seu verdadeiro estado natural, a sua origem verdadeira. E assim é lindo viver. É lindo viver sabendo por que vive, sabendo por que tem vida, sabendo o porquê da vida e sabendo o porquê da origem da vida. E assim é lindo viver, mas viver sabendo. Então, todos juntos e unidos ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. O racional deformado, unido com seus irmãos, racionais puros, limpos e perfeitos. E assim, todos maravilhados e contentes, por estarem juntos com seus irmãos, com a planície racional, em contato permanente noite e dia, recebendo todas as orientações precisas para o bem de todos nessa vida de matéria. E assim, as velhas tradições, que já ninguém se lembra mais, que se passaram em outras épocas, em outras fases, de outros costumes diferentes desses, de outros modos e de outros métodos. E assim tudo passa, como a fase de animal racional que já passou. Hoje todos na fase racional, na fase de imunização racional, na fase de aparelho racional, que também é passageira, igual às demais que já se passaram. Então, dessa fase de aparelho racional, passarão a racionais puros, limpos e perfeitos no seu verdadeiro mundo de origem. Todas as fases têm os seus modos, seus costumes, sua etiqueta e seus esplendores aparentes. Passaram as fases dos chefes de tribos, passaram as fases dos sábios, passaram as fases dos deuses, passaram as fases dos reis e das rainhas, passaram as fases dos imperadores e passaram as fases dos ditadores. Enfim, uma infinidade de fases. Hoje, na fase dos governos. E assim, as demais fases que já passaram. Essa fase que estão passando também é passageira, igual às demais. Todas elas com seus costumes, hábitos, modos, leis e regimes. Todas diferentes umas das outras. Costumes todos diferentes uns dos outros. E assim, essa fase de animal racional também já se passou. Agora estão na fase de aparelho racional. Esta é a fase decisiva da transformação do aparelho racional para racionais puros, limpos e perfeitos. É a última fase da vida da matéria, daí para racionais puros, limpos e perfeitos. É a fase em que todos estão de volta para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, o mundo verdadeiro do animal racional. Então, agora, é que vai haver a fase de um por todos e todos por um. E quem é este um? O racional superior. Porque todos serão orientados, por estarem ligados ao seu mundo de origem, pelo mundo de sua origem, o mundo racional. É a fase mais brilhante da vida da matéria. E assim, todos se entendendo racionalmente, todos se compreendendo racionalmente, e tudo dando certo na vida de todos, por a fase ser racional, a fase da razão da origem verdadeira do ser aparelho racional. Então, felicíssimos para o resto da vida, e bem felicíssimos, por viverem em contato com o seu verdadeiro mundo de origem. A origem é uma só, racional. Assim ficaram devido à deformação racional. Então, passaram uma infinidade de eternidades, e cada eternidade com uma infinidade de fases e épocas, todas diferentes uma das outras, e bem diferentes para a lapidação do animal racional, até que ficassem bem lapidados para poderem entender perfeitamente o verdadeiro conhecimento do seu ser e irem todos para o seu verdadeiro mundo de origem. Tudo o que se passou foi para a lapidação do animal racional, porque para lapidar um animal é preciso muita coisa, como estão vendo aí. Para o animal entender e compreender qualquer coisa é com muita luta e muito sacrifício. Tudo para aprender é com sacrifício. E assim se passaram as épocas, se passaram as eternidades, se passaram as fases, todas elas com regimes diferentes. Vejam que luta para a lapidação do animal racional. O animal racional sempre foi teimoso e rebelde. É mesmo do animal ser teimoso, rebelde, desconfiado, maldoso, enfim, ganancioso, ambicioso e invejoso. Tudo isto é do animal. E para o lapidar, foi preciso ter todo esse passado. Passado que ninguém nunca conheceu, que ninguém soube, a não ser de um tempo para cá. E assim, vejam quantas lutas, quantas guerras e quantas brigas. E assim, vejam a vida infernal do animal racional, que sempre quis ser aquilo que nunca foi, santo, puro e bom aparentemente, mas verdadeiramente, completamente ao contrário. E assim, racionalmente, todos triunfando para a multiplicação racional. Conforme vão evoluindo no conhecimento racional, vão criando em si mesmos um panteão de glória racional. Vão se tornando um rochedo inabalável racional. Vão sentindo que são uma fortaleza racional, por a luz racional ir aumentando cada vez mais. E aí, se sentindo fortes e equilibrados pela força que vão adquirindo, a força racional, a força mais poderosa do universo em si mesmos, e então, sendo todos portadores da maior força do universo, a força racional. Então aí, vencendo todos os obstáculos da vida da matéria e da vida do mal, ficando senhores de si, seguros de si, por adquirirem cada vez mais força racional, mais consistência racional, e esta força crescendo e se multiplicando pela persistência da leitura e pela perseverança atuante na leitura e no conhecimento. Então, a força racional vai cada vez aumentando mais e se multiplicando de uma maneira tal que se deslumbrarão com uma grande luz, muito grande sobre si mesmos, e se tornarão em um grandioso poder iluminado e divulgador de tudo quanto é de racional. Então, esse domínio deslumbrante se multiplicará num ponto tão elevadíssimo que a pessoa não sente mais que está pisando em cima da terra. A pessoa sente que está voando ou que está flutuando por estar dentro de uma grande luz, a luz racional. Então aí, se multiplicando tudo de bom, de bem, de belo, de sublime e de amor, por estar dentro da grande luz racional, e a vida em franca fase de um paraíso racional. E assim, as deliberações, o ponto de vista, o ensino, o ensinamento, tudo enfim será racional. Então aí, vibrando a paz, a concórdia e a fraternidade, e o souvenir racional brilhando para sempre na eternidade. Então, na clamorosa franquia racional, todos dentro da fonte sublime racional, fonte esta que é o mundo verdadeiro de origem de todos, o mundo racional. Pisando aí na terra, vivendo aí na terra, mas dentro do mundo racional, dentro do mundo de sua própria origem, dentro do mundo da sua verdadeira origem, iluminados pela sua verdadeira luz de origem. Então aí, criando em si mesmos um panteão racional, e daí vibrando racionalmente, vencendo racionalmente, e chegando então o verdadeiro e total equilíbrio racional. Este é o último ponto do iluminado racionalmente e aí materializado. Então, aparelhado com o seu mundo de origem, aparelhado com o mundo racional, e aí vivendo racionalmente com toda a honra racional, vivendo para a pureza racional, sem ser puro por ser de matéria, até se findar a matéria, esse corpo que aí estava perdido e sem dono. Ninguém sabia quem era o dono. Ninguém conhecia quem era o dono, porque o dono nunca deu satisfação a ninguém. E hoje, sabendo o porquê dessa infeliz vida de João Ninguém, a vida da matéria. Esse é que é o verdadeiro berço racional, do sublimíssimo racional. Então, as maneiras são outras, maneira racional, e a vibração do subconsciente perfeitamente equilibrada, por estar sobre a cabeça o símbolo da luz racional. Então, todos em harmonia racional, e assim compreendida a fase racional, compreendida pelas provas estarem em si mesmos. A divina luz brilhante, noite e dia, fulguramente em cima de todos, e daí a justificação da origem ser racional e de serem racionais, e o mundo entrando na sua forma verdadeira, a forma racional. E assim, vejam o ponto culminante dos mais culminantes que alcançaram, as graças da imunização racional, e daí se multiplicando tudo quanto é de racional, não havendo mais embaraços de espécie alguma, por não estarem mais ligados ao fluido animal, e sim, todos dentro da luz racional. Em vez de estarem sendo iluminados pela luz do animal irracional, que é o elétrico e magnético, que é o sol e a lua, estão sendo iluminados pela sua verdadeira luz de origem. A origem é racional, e a luz do racional, embora deformado, é racional. É a luz verdadeira do racional deformado. Então aí se justifica a origem e o mundo racional, se justifica a base e a lógica, e daí completos de tudo, por estarem já no seu verdadeiro mundo de origem. O corpo racional deformado é o corpo fluídico que deu causa e origem a esse corpo, a esse feito em matéria fluídica, elétrica e magnética. E por a origem ser racional, prevalece o domínio racional. O domínio do racional deformado é racional. Então aí, todos aparelhados com o seu mundo de origem, por todos viverem racionalmente. A causa e a origem foi racional, e o domínio certo é o domínio racional. E assim, o amadurecimento do conhecimento racional faz com que todos cheguem a esta conclusão de grandiosidade em si mesmos, de que todo o domínio universal, certo, é racional, por a origem ser racional. Então, prevalece a origem racional para o domínio do racional deformado, e a origem é o ponto certo do verdadeiro domínio racional. A planta é racional, então o domínio da planta, certo, tem que ser racional. A terra é racional, racional deformado, mas o domínio da terra, certo, é racional. E assim, prevalece a origem. Então, o que é racional tem que ser governado do mundo de sua origem, da instância superior do deformado. O racional deformado pertence à instância superior racional e tem que ser governado pela instância superior, que é o seu mundo verdadeiro de origem. Então, o governo racional deformado está na sua origem. Daí, então, recebendo de sua origem todas as orientações precisas para o seu bom viver racional. O que é racional não desvirtua do seu ser puro, limpo, perfeito e sem defeito. O racional é deformado pela matéria, e por ser deformado pela matéria, eis a razão dos defeitos, que são da matéria. Mas para regular esses defeitos, para regular esses seres, para regular tudo, enfim, só mesmo a sua origem, que é que sabe como fazer para o equilíbrio do seu ser deformado. Então, para o equilíbrio do racional deformado, só sendo governado pelo seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Então aí, tudo dando certo na vida de todos, acabando os males do corpo e os males da vida, e entrando todos em forma e equilíbrio racional. E assim chegou o verdadeiro belo e o verdadeiro e brilhante equilíbrio racional, e todos vivendo maravilhados racionalmente. Quem diria que chegavam a tal ponto? Ninguém nunca imaginou semelhante supremacia, porque ninguém nunca conheceu coisa alguma de racional, por não conhecerem a sua verdadeira origem. Agora é que estão conhecendo a sua verdadeira origem e o seu verdadeiro natural, que é de racionais puros, limpos e perfeitos, e o seu verdadeiro mundo de origem, que é o mundo racional, que deu consequência a essa deformação racional, que já sabem perfeitamente como foi o princípio desse inferno, que aí está, que é essa vida de matéria, que desconheciam o porquê dela e o porquê desse mundo de matéria. Viviam assombrados e desolados por viverem em um mundo sem saber porquê. E vivendo dessa maneira, horrivelmente, desse jeito, todos descompreendidos de si mesmos, por não saberem o porquê estavam vivendo assim, dessa maneira. Todos tontos, vivendo em um mundo que não conheciam e não sabiam o porquê dele, nem o porquê de sua existência nesse mundo. E assim, todos soberbamente vivendo, como coisa que soubessem o porquê estão vivendo em um mundo desconhecido de si mesmos. E a soberbia e a arrogância faziam com que todos vivessem sonhando que sabiam. Sabiam o quê? Sonhar só. E por viverem sonhando, é que de certo não sabiam coisa alguma. Viviam aí nas trevas, e por viverem em trevas, todos sofrendo sem saber solucionar o sofrimento e dar fim ao sofrimento, e convencidos soberbamente que sabiam muito e que estavam certos. E o sofrimento, dia e noite, provando a todos que todos estavam errados, que todos nada sabiam e que todos nada conheciam. E por isso se multiplicava o sofrimento, provando e comprovando que todos estavam errados e que todos estavam enganados, enganando a si mesmos e enganando aos demais. O sofrimento derrotando todos, por todos estarem erradíssimos. O certo verdadeiro não é esse. Esse é um certo aparente, que arranjaram e admitiram por não conhecerem o certo verdadeiro. Hoje é que estão conhecendo o certo verdadeiro. E assim, vejam a vida dos confusos, por não estarem certos, a vida das incertezas, por não estarem certos, a vida das experiências, por não estarem certos, a vida das indecisões, por não estarem certos, a vida de tudo de ruim, por não estarem certos, sendo todos vítimas do mal, por não estarem certos, o mal provando e comprovando que tudo está errado. O certo não é esse, mas a vaidade e o orgulho faziam com que pensassem que estavam certos, e o sofrimento provando ao contrário. Quem está certo não sofre, quem está errado sofre. Se no mundo estivessem todos certos, não existiria o sofrimento. Por estarem todos errados, é que o sofrimento é o maior brilhante do dia e da noite. Então, quem diz que está certo e pensa que está certo, não sabe o que está dizendo, porque o sofrimento prova o contrário. Assim, o verdadeiro certo estão tomando conhecimento agora, neste momento em que apareceu o verdadeiro certo, que é o conhecimento racional. O conhecimento verdadeiro dá origem dessa deformação racional. Essa deformação racional partiu de onde? Da fonte racional, que é o mundo racional, de onde veio todo este conhecimento de desencanto, dessa deformação racional. Então leiam e releiam muitíssimas vezes para atingir o grau de amadurecimento e de maturidade do conhecimento racional, para não fazerem confusões, porque o deformado racional já vive confuso consigo mesmo, por ser deformado. O deformado é um desequilibrado, por ser deformado. E o ser desequilibrado é um confuso, faz confusões de tudo, faz confusões aonde não existe confusão a fazer. Mas, por ser deformado, é um ser desregulado, variante, insaciável. E por ser um ser assim, dessa espécie, é um ser confuso e faz confusão de tudo. Então, para terminar a confusão e acabar com a confusão de si mesmo, tem que ler e reler, e reler, e reler, e reler, para não esquecer o que leu e se extingam todas as confusões. Para sentir o conhecimento de si mesmo, feito pela lapidação racional, que para se lapidar racionalmente, para ser lapidado racionalmente, é preciso reler uma infinidade de vezes, para saber e aprender o que leu e não fazer confusão aonde não existe. Agora, ler várias vezes, superficialmente, esquece quase tudo e fica na mesma. É a mania dos confusos, querer saber tudo em pouco tempo, sem tempo necessário. Tudo é preciso o tempo necessário. Então, leia e releia sempre, para o desenvolvimento racional, para a lapidação racional de si mesmo, por meio do conhecimento racional. O conhecimento é a mesma coisa que uma planta. Por exemplo, planta a semente, espera a semente gerar, brotar, nascer, crescer, se formar, se robustecer. E com o tempo necessário, criar uma infinidade de galhos, para com o tempo dar a flor, a semente e o fruto. E para tudo isso é preciso o tempo necessário. A fruta nasce verde, depois, com o tempo, começa a amadurecer, até que fique madura, para depois fazerem uso. Assim é o conhecimento racional dentro do seu eu. Tem que plantar o conhecimento, esperar ele gerar, se formar e nascer, a mesmíssima coisa que uma planta. O conhecimento, em comparação com uma planta plantada dentro do seu eu, para desenvolver todo o conhecimento, tem que reler por muito tempo, para nascer dentro do seu eu o conhecimento racional. Para nascer o conhecimento racional dentro do seu eu, é preciso o tempo necessário. É como uma semente que se planta na terra. Tem que esperar o tempo necessário. Então, esse conhecimento é para ser lido todos os dias, sem perca de tempo. Quanto mais lerem, melhor para si mesmos. É a mesma coisa que uma planta, se começar a parar de ler, nada sabe, porque esquece, e aí não nasce coisa alguma dentro do seu eu. É a mesma coisa que uma planta, que muda de um lado para outro. De um lado para outro, ela paralisa. Assim é o conhecimento. Não pode parar, porque é um conhecimento do desencanto. É um assunto que não conheciam. Conhecem muito bem os assuntos do encanto, os assuntos da deformação racional. Mas o desencanto é um assunto diferente do encanto. O desencanto é um assunto do desencanto. E por ser diferente, tem que ter a persistência diária da leitura. Quanto mais lerem, melhor o seu estado para alcançar o objetivo, que é ser iluminado noite e dia para ser um aparelho racional e receber todas as graças do mundo racional. E assim, tem que explicar muito, porque o racional deformado é muito confuso. A mediocridade é tanta que para enxergar como deve enxergar, é preciso explicar de muitas formas, de muitos jeitos e de muitas maneiras, para boa e sã interpretação. E assim, desta maneira, alcançam muito depressa, mais depressa do que pensam, todas as graças do seu verdadeiro mundo de origem, do mundo racional, o mundo verdadeiro do deformado racional. E daí, como aparelhos racionais, passando para racionais puros, limpos e perfeitos, no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, o mundo verdadeiro do deformado racional, o mundo que deu consequência a essa deformação racional. E assim, está aí a transformação dessa deformação racional para o seu verdadeiro estado natural, que é de racional. O verdadeiro governo dessa deformação racional é o mundo que deu consequência a essa deformação, o mundo racional. Somente o mundo racional é que pode governar tudo o que é de racional. A origem é racional. O mundo verdadeiro é racional. Então o governo do racional deformado tem que ser do mundo de sua origem. É o certo e o correto, a razão do ser. E assim, todos recebendo todas as orientações precisas para o seu equilíbrio racional. E daí, todos felizes para o resto da vida, por estarem em vida, pertencendo à eternidade, por estarem aí, vivendo na matéria, mas pertencendo à eternidade, que é o mundo verdadeiro de origem de todos, o mundo racional. Quer dizer, unidos ao seu mundo de origem, por estarem sendo orientados pelo seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E assim, hoje, todos de parabéns consigo mesmos, por estarem integrados no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, e todos passando a viver racionalmente, por serem orientados racionalmente. Daí, a vida na Terra se tornando um verdadeiro paraíso racional, e todos vivendo alegres, felizes e contentes, contentíssimos.